2001 é o ano. Esse som é pros meus manos, minha galera de milianos. E aí? E aí, Brasil? Meu pai vai cantar. Eu tenho verbo na ponta da língua, exato e pronto pra disparar a minha rima. Mensagem positiva, velha escola nativa, valorizando a paz pra aumentar a vida. Respeito, consideração, proceder é minha meta. Eu não vacilo pra fazer a coisa certa. Tem que saber chegar pra poder falar. Confiança não se ganha, tem que se conquistar. Perdão é coisa rara e o ódio corrói. A inveja mata, mata, mas o amor constrói. O engano pode levar para o abismo. A morte é profunda como um precipício. Pior que isso são aqueles que estão cegos, só conseguem enxergar o próprio ego. Meu Deus, eu peço que proteja minha nação, meu povo, meus manos, minha galera, meus irmãos, pra que um dia eles possam também entender sua vontade e então somente nela viver. Espero que esse som chegue no coração dos manos que eu considero como irmãos. Chega mais em conhecer. E às vezes a grana também não é tudo que a gente quer pra viver. Contente, decente, sem ódio na mente, pacificamente. Longe da morte, mudando a sorte, só pra encontrar. A felicidade é um sonho que pode se realizar. O tempo perdido é como a brisa que não volta atrás. Vem comigo, vamos juntos aprender como se faz. O conhecimento é a chave pra revolução de uma nação. A autoestima elevada ajuda a entender a situação. O bem e o mal vão sempre se opor, isso é fato. Deus está vivo e pode mudar sua vida no ato. Mentira, são milhares, verdades é uma só. Do pó você veio e um dia voltará ao pó. Quantos manos se foram, quantos amigos eu perdi na violência das ruas que não é maior que a do meu país. Mas eu sei que um dia tudo isso pode mudar. Depende de como você vai acreditar. Mas a esperança sorri no rosto de uma criança agora. Pra que esperar acontecer se quem sabe faz a hora. Chega mais em conhecer. Melhor pro meu povo e pro meu país. Parar de sonhar com a paz e ser um pouco mais feliz. Acabar com o racismo que existe na mente dos intelectuais, pra eles enxergarem que somos todos iguais. E a droga que mata e vicia, corrompe a família e destrói a moral. Não vai mais ter freguesia e nem se vendia pra causar o mal. Espero que as ruas não sejam a única escola da periferia, e que ganhar muito dinheiro um dia deixe de ser utopia. Que a única arma do gueto seja o livre, não a PT. Que os meus manos reconheçam que Jesus tem o poder de mudar, de amar, transformar, de salvar. Aquele que estava perdido, achado com ele, vai ficar. E esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. Que Jesus salve meus manos, salve meus irmãos. Que meus filhos possam crescer dentro da sua palavra, fazendo sua vontade, proclamando a sua chegada. Que a volta do meu Senhor não demore, mas seja abreviada. Confio, espero, acredito, não tenho medo de nada. Importa que eu diminua e ele cresça cada vez mais. E toda a periferia encontre o caminho da paz. Chega mais.